Boa tarde a todos, caro Presidente da Câmara Municipal de Ilha, Engenheiro Fernando Cassoio, caros colegas vereadores, caro Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, na sua pessoa permita cumprimento também todos os ex-combatentes que estão hoje connosco nesta sessão, caro Dr. Rui Alípio Moreira, o inventor do jogo de treinos. Tivemos a oportunidade no início da sessão de inaugurar um monumento que de certa maneira simboliza este momento que estamos aqui a viver. Trata-se de um tabuleiro gigante, o jogo de treinos, um jogo de estratégia militar que o Dr. Rui pensou e idealizou e que iremos também hoje apresentar. Não há, porque as condições meteorológicas não eram muito favoráveis, mas aqui com mais calma e sentados alguns, pelo menos é sempre mais fácil. Caros presidentes de junta e demais autarcas presentes, caros dirigentes associativos e representantes de entidades civis, militares e religiosas, uma palavra especial para o Lions Club Viljov, nosso parceiro hoje. Cumprimentar o Sr. Presidente, a sua direção e também, de forma especial, o Sr. Governador. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por se associar a nós neste momento, para nós é muito importante. Caros familiares dos nossos combatentes, que hoje homenageamos também aqui, caros colaboradores da Câmara Municipal, que tornaram possível esta exposição, não só o momento de hoje, mas a exposição que hoje encerramos, apesar dela oficialmente só encerrar amanhã também. Minhas senhoras, meus senhores, desculpem aqueles que me esqueci de alguém seguramente, sejam bem-vindos hoje ao nosso Centro Cultural e a esta sessão de encerramento da exposição da Primeira Grande Guerra Mundial. Agradeço muito a vossa presença aqui hoje. De facto, vivemos hoje um momento que consideramos de grande importância. Aliás, a quantidade de pessoas que estiveram na sessão de inaugural desta exposição há uns meses atrás, as pessoas que durante estes tempos visitaram a exposição e aquelas que hoje associaram a nós, mostram bem quão acertada foi esta decisão de há uns meses atrás, então avançámos para a preparação desta exposição e também para a sua dinamização ao longo destes meses. Iremos, após esta sessão, esta minha primeira intervenção, esta intervenção muito curta, iremos apresentar, só para explicar o programa das festas, o e-book, já foi falado hoje, iremos hoje apresentar publicamente a versão digital desta exposição, que estará disponível, já está, julgo eu, disponível neste momento, no site da Câmara Municipal na internet, aquilo que vocês, que fica aqui hoje e que amanhã iremos desmontar com grande pena nossa, irá ficar perpetuado na internet com um livro digital e também com os vídeos que estão aqui, que a Helena falou muito bem, e irão também ficar disponível para toda a gente. Depois disso, a Dr. Lisete Cipriano, nosso chefe de divisão, irá agradecer a todas as entidades e pessoas que tornaram possível esta exposição. Iremos entregar uma pequena lembrança aos familiares dos nossos combatentes. Depois disso, o Dr. Rui Moreira irá então falar dos trentes, daquilo que... Monteiro? Rui Monteiro. Rui Moreira está no Porto, acho eu. Ah, Rui Moreira, eu por acaso pareceu-me que era um bocadinho diferente. Rui Monteiro, deram uma indicação errada, peço desculpa. O General Chito Rodrigues depois irá falar também connosco e o Presidente da Câmara irá encerrar a sessão. Quando lançámos neste desafio da exposição, tínhamos três objetivos bem definidos. O primeiro era associar o município de Ilhavo esta comemoração nacional e mundial da Primeira Grande Guerra. Houve, há e haverá um conjunto de ações um pouco por todo o mundo que marcam, que tentam perpetuar a memória daquele acontecimento tão trágico para o nosso planeta. E, portanto, decidimos também associarmos a esse momento, pelo qual também queríamos, com esta exposição, homenagear os nossos combatentes. Por vezes achamos sempre que estamos fora dos conflitos. Felizmente temos estado fora de muitos deles. Nem estivemos lá. Tivemos mais duas centenas de ilhavenses, alguns deles infelizmente faleceram. Também tivemos aqueles que cá ficaram. Muitas vezes esquecemos muito que quando alguém vai para a guerra, alguém fica e sofre com isso. Como quando alguém ia para o bacalhau, quem cá ficava sofria também com isso. E, portanto, esta exposição visa homenagear aqueles que foram para a guerra, mas também aqueles que cá ficaram, as famílias que tiveram que sofrer as agruras de um conflito, que eles não sabiam o que era muitas vezes, apenas sentiam de vez em quando, sobretudo no seu dia-a-dia, com um conjunto de restrições. Portanto, decidimos também fazer esta exposição para homenagear a todos esses e também para divulgar mais um momento importante da nossa história, que se passou neste caso há 100 anos atrás. E neste encerramento, obviamente, além de visitarmos a exposição pela última vez, alguns de vocês e alguns pela primeira também, agradecemos então a colaboração de toda a gente que tornou possível a exposição. O Dr. Lisete irá falar sobre isso, foram muitas entidades, algumas delas estão cá presentes hoje, foram muitas famílias que colaboraram connosco, também estão cá presentes e, portanto, hoje, carmos esta tarefa simples, mas importante, e agradecer a todos vocês pelo apoio que deram também. Agradecer também às mais de 2 mil pessoas que durante estes 6 meses visitaram a exposição. Foram mais de 2 mil, é um número de facto muito interessante para quem cá veio de propósito, não é uma exposição que está no meio da rua onde as pessoas passam, quem cá veio de facto ver a exposição. Foram mais de 2 mil pessoas, muitas delas jovens e crianças que vieram das escolas e, portanto, julgo que conseguimos, através da nossa equipa, dar aula de história aqui no meio da exposição. Era um objetivo que tínhamos também e conseguimos cumprir, portanto, agradeço muito às pessoas que nos visitaram durante estes meses e também agradeço muito à equipa da Câmara Municipal, à equipa do Centro de Comunicação de Ilhavo, à equipa do Centro Cultural, a toda a gente que ajudou a preparar a exposição, que fez pesquisa, que fez investigação, que montou a exposição, que dinamizou as visitas. Muito obrigado a todos eles pelo esforço que tiveram, pela dedicação que tiveram para que esta exposição de facto fosse possível. Há cerca de um ano e qualquer coisa recuámos 500 anos na nossa história. Neste mesmo espaço preparámos uma exposição sobre os 500 anos do Foral Manuel em Ilhavo e decidimos naquele período recuar 500 anos. Este ano decidimos recuar apenas 100. No próximo ano iremos recuar 1000 anos. E porque este projeto que hoje encerramos, este momento, enquadra-se numa estratégia mais global, num projeto que nós chamamos Ilhavo Terra Milenar. Um trabalho que começámos já há cerca de 2 anos atrás, que nos tem causado, tem-nos dado muito trabalho, mas também muito gozo, porque achamos que desta forma, investigando o nosso passado, sabendo quem fomos, conseguimos perceber melhor quem somos hoje e conseguimos perceber para onde é que nós iremos no futuro. Um povo sem passado é um povo sem futuro e nós, felizmente, em Ilhavo, somos um povo com muito passado, com 1000 anos de história. E devo dizer que este trabalho tem-nos dado surpresas fantásticas. Não vou hoje divulgar, mas temos tido boas e excelentes surpresas neste trabalho que temos vindo a fazer com o conjunto de entidades e que iremos, daqui a algum tempo, dar a conhecer a todos vocês. Serão 1000 anos de história que nós iremos apresentar daqui a alguns meses, a seu tempo iremos dar nota disso, mas com este objetivo que eu vos disse há pouco, de tentar mostrar aos mais novos quem é que nós fomos no passado e percebemos uma vez por todas que Ilhavo é uma terra muito mais antiga do que aquilo que nós pensamos. São 1000 anos, a referência mais antiga tem quase 1000 anos, portanto são pelo menos 1000 anos de história. O que nós já percebemos agora é que é muito mais, mas sobre isso não irei falar mais e depois a seu tempo iremos então divulgar. Portanto, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje, a vossa presença, enfim, que torna, justifica o nosso investimento de tempo e de dinheiro nesta exposição, mas mais do que isso, dá-nos alento e força para que podemos continuar. Estou certo que vocês estarem aqui hoje significa que estarão cá no futuro e que podemos contar com cada um de vocês nos momentos que aí iremos ter, sempre, ou tendo sempre como objetivo, preservarmos a nossa história, trabalharmos a nossa história e depois podemos divulgar a nossa história. Muito obrigado. Não vos vou amassar muito mais. Agora estou aqui para apresentar o e-book. Não é? No ano, em 2014, como já foi dito, a Câmara Municipal de Ilhavo quis honrar, homenagear cada um dos homens que representaram o Ilhavo na Primeira Guerra Mundial. A exposição foi feita, foi executada, consideramos que teve muito sucesso e foi uma honra rever e falar da história destes homens ilhabenses, nossos antepassados. E era importante não deixarmos morrer a exposição, era importante perpetuarmos a exposição, não é? A Câmara Municipal de Ilhavo decidiu fazer um livro eletrónico onde estivessem representadas todas as fases desta exposição, todos os painéis que se encontram nesta exposição, inclusivamente todos os objetos. É apenas uma representação, mas é uma tentativa de fazer com que a história dos Ilhavos durante a Primeira Guerra Mundial não seja esquecida, seja para sempre lembrada. Pronto, e então aqui seguimos com a apresentação do e-book, não é? Esta homenagem é para vós, Ilhavos, que combatestes, morrestes e sofrestes nesta Guerra das Guerras. Este tem sido o lema desta exposição. É honrá-los, é homenageá-los, é dar-lhes vida através desta exposição. E daqui para a frente, através deste e-book, deste livro eletrónico. Temos a ficha técnica, temos a mensagem do Sr. Presidente da Câmara, os agradecimentos a todas as entidades que colaboraram connosco e que foram muitos, e em particular aqui também os familiares dos combatentes, e familiares e amigos, de uma maneira geral já foram aqui citados, não vou alargar mais nisso. E este e-book estrutura-se desta forma, temos um esquema, não é, que começa por abordar a exposição em si, temos aqui o poema de homenagem ao General Norton de Matos. Em seguida temos mensagens de imprensa local sobre a participação dos Ilhavos na Grande Guerra. E vou avançando aqui um pouquinho, não é? A exposição, quem tiver presente pode ir acompanhando as imagens. Temos aqui as principais causas que levaram o mundo e o Portugal e o mundo à guerra, as causas que foram referidas ali atrás. Em seguida, temos os teatros de guerra, onde o Corpo Expedicionário Português interveio. Temos a cronologia, mesmo aqui do meu lado direito, a cronologia com os principais momentos da guerra no mundo, em Portugal e em Ilhavo, e agora de uma forma mais pormenorizada. Temos depois as principais consequências da guerra, também numa perspectiva mundial, nacional e municipal. Temos aqui toda a estatística que foi possível retirar dos processos de cada um dos combatentes. Depois temos a história aqui do Desertas, um navio alemão que foi, como já disse há pouco, não é necessário alargar mais, a história do encalhamento e do salvamento do Desertas. Temos aqui algumas fotografias relacionadas com o mesmo assunto. E depois aqui também o e-book, mensagens que encontramos na imprensa local ilhavense, como foi mostrado lá atrás. Temos aqui a referência ao combate entre o caça-minas alemão, o caça-minas português, desculpem, e o submarino alemão, onde morreu o ilhavense Manuel da Crua Branco. Temos o mural dos combatentes, claro. Esta é a grande homenagem que a Câmara faz, cada um deles. E em seguida, a galeria de artefactos, filmes e fotografias e imprensa local. Pronto, daqui para a frente vamos falar dos objetos que aqui se encontram expostos, que foram cedidos por estas entidades que acabámos de referenciar também. Podemos ver os testemunhos dos ilhavenses, das famílias dos ilhavenses, pois podem consultar isto com calma em casa, porque este e-book já está disponível no site da Câmara Municipal de Ilhavo. E podem fazer o download diretamente a partir do site da Câmara. Podem ver cada uma destes testemunhos, cada um destes filmes. Pronto, também não vamos. Temos aqui o torpedeamento do Augusto Castilho, fotografias da Liga dos Combatentes, uma homenagem também que não importa se calhar falar de todos eles novamente. Temos aqui as medalhas, as condecorações, uma coleção de postais, a trincheira e cada um dos seus objetos. Dos objetos que a compõem, os expositores, as armas, os objetos religiosos, os documentos, os cantis, pronto, de uma maneira geral é possível visualizar e quem é que nos emprestou estes objetos. Pronto, e depois alguns painéis, algumas fotografias também eles cedidos pela Hemeroteca Municipal de Lisboa, pela Liga dos Combatentes, Museu Militar, pronto, temos aqui de uma forma muito, muito sucinta aquilo que decorreu nesta exposição. Pronto, e referi aqui o facto, vou andar um bocadinho para trás, porque esta é a parte que é uma parte extremamente importante, que é a história da imprensa local, como foi dito lá atrás. Tem os recortes de imprensa, da imprensa ilhavense desta altura, não é? Onde nós percebemos muito bem, nós sentimos até, não é só perceber, é sentimos aquilo que os ilhavenses sentiram neste contexto de guerra. Eu acho que explica bem aquilo que é esta exposição. Pronto, e assim é uma forma de continuar a honrar os ilhavenses, continuar a homenageá-los, não é? E é uma forma de perpetuar, de continuar esta história para as escolas, para todos os que quiserem saber um pouquinho mais da história dos ilhavos, o possam fazer. E a mim cabe-me, de facto, esta tarefa, que é uma tarefa muito simpática, que é fazer os agradecimentos e, de uma forma mais particular, chamar cada uma das pessoas que estiveram connosco desde o momento em que, com o entusiasmo aqui perfeitamente visível na voz e na alegria da Eliana, contribuíram para esta exposição, que foi das mais célebres no nosso município nos últimos anos e diria mesmo, provavelmente, uma das mais carismáticas. E permitam-me que vos confesse, eu que sou um pouco nostálgica, hoje quando desci as escadas da Câmara para vir ao Centro Cultural com a Eliana e com a Dora para ver os últimos pormenores da sessão de hoje, senti alguma nostalgia porque os soldados que nos apontam as armas e que com a réstia de sol de um dia de outono como hoje vão fazer-lhes saudades, porque há muitas pessoas que nos foram dizendo o quê, então a exposição vai acabar, não devia acabar numa exposição tão importante como esta. Pois, mas tudo tem um fim, e o fim desta exposição está a acontecer hoje. Espero que as pessoas que a viram hoje pela primeira vez levem boas recordações dela e possam revisitar ou visitar este espaço noutros momentos expositivos de tão grande importância. E ao meio disso, o nosso vereador aqui com esta grande obra que estamos a tentar levar a bom termo com a história dos mil anos do município. E passava então a agradecer por isso, o nosso agradecimento muito, muito, muito especial a todos que contribuíram nesta tarefa. Envolveu-se muita gente e criaram-se até laços de amizade com as pessoas que contribuíram para isto. E refiro-me concretamente a todos os familiares, amigos de combatentes e aos colecionadores que tão graciosamente e simpaticamente nos proporcionaram os artefactos que hoje damos por encerrados depois desta sessão. E as entidades seriam a Liga dos Combatentes, na pessoa do General Chico Rodrigues, que faz hoje parte da nossa mesa redonda. E era o momento de eu chamar o Sr. Presidente, por favor, para... ofertar aqui o e-book, que vai ficar também na biblioteca. O núcleo de Aveiro, na pessoa do Major Carvalho, a quem agradecemos também. As entidades que eu vou referir, peço desculpa se por acaso estiver cá alguém que as represente, nós não nos demos conta, mas cabe-nos aqui agradecer a viva voz ao Arquivo Geral do Exército, ao Arquivo Histórico Militar, ao Arquivo Histórico Ultramarino, ao Arquivo Histórico da Marinha, ao Museu do Ar, ao Museu Militar de Lisboa, ao Museu de Marinha, à Hemeroteca Municipal de Lisboa e ao Museu da Vista Alegre. Pensávamos que estava cá também a doutora Filipa 14 e não está. A todas estas entidades, o nosso muito sincero obrigado. E agora cabe a vez dos familiares e amigos dos combatentes a que agradecemos pela generosidade, pela disponibilidade e simpatia com que acolheram o nosso desafio, colaborando connosco na montagem desta fantástica exposição. E começava por chamar o Sr. Agostinho Ribeiro. O Sr. António Carlos Pinto de Almeida, não sei se está. O Sr. Fernando Videira, um grande colecionador de material bélico, que foi extraordinário. Queria só apontar uma coincidência, isto é coincidência. O meu pai, que foi combatente na Primeira Guerra Mundial, esteve em Moçambique. O meu irmão, na Segunda Guerra Mundial, esteve em Moçambique. E eu, nas guerras coloniais, estive em Moçambique. Exatamente no local onde esteve o meu pai. Ainda procurei os rastros, mas foi impossível encontrar. Era só. Muito obrigado. Maria Aurora Nunes Pequeno. Dona Quirina Cardoso Conde. Gostaria por cumprimentar todos os presentes. Penso que não vale a pena estarmos a amassar e a enumerar todos eles. Eu só vou dizer umas palavrinhas breves. Estamos a poucos dias de se comemorar o 97º aniversário da assinatura do armistício da Grande Guerra, o 2º aniversário da Liga dos Combatentes, o 41º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e ainda estamos a evocar o centenário da Grande Guerra. Relembrar estas etapas comemorativas é importante para lembrar um passado de guerra que tantas vidas ceifou e que enfatizou o valor e a importância da paz. Por isso, uma boa altura para a inauguração deste memorial que vimos lá fora teve o alto patrocínio da Câmara Municipal, que já agradeço ao Sr. Presidente, a significativa e ilustre presença do máximo responsável da Liga dos Combatentes, Sr. General Chico Rodrigues. Uma iniciativa que envolveu o Sr. Rui Alívio Monteiro, e o Leão Escolitilha. É uma conjugação de esforços que, na determinação do cumprimento dos objetivos, que é possível construir o futuro, tirar lições do passado, neste caso um passado de guerra, sofrimento que envolveu muitos dos nossos concidadãos, que nos merecem um eterno preito de gratidão. É essa educação e essa homenagem que hoje aqui fazemos. Eu sou da geração ainda da Guerra do Ultramar e recordo-me bem de todas as famílias que tinham filhos envolvidos na guerra de Angola, Guiné, Moçambique. Eu própria senti isso na pele. Tinha 10 anos, meu pai faleceu e o meu irmão foi destacado para Angola. Muitos deles por lá ficaram, outros regressaram com grandes mazelas e ainda hoje correram as nossas vidas, que ainda hoje correram as suas vidas. É um estigma que ainda se sente bem presente com feridas que custam a sarar. Ainda bem que a Liga dos Combatentes tem feito nesse campo um trabalho notável. Muito obrigado, Sr. General Chito Rodrigues. Como representante do Lions Clube de Ilhavo, queria também agradecer a todos a vossa presença, apoios recebidos, votos a fazer a este memorial. Que aqui hoje inauguramos, portanto, se inauguramos há bocadinho, seja mais uma semente a apontar para o valor da importância da paz. Eu refiro-me, volto a frisar, neste momento que passamos todos, acho que estamos num momento de crise muito grande, acho que a paz é muito importante. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu só queria dar um certificado de reconhecimento ao Sr. General por se ter deslocado aqui, temos certificado com um certificado de valor. Obrigada a todos. Então, viva a todos, especialmente ao povo de Ilhavo, porque, de facto, hoje é um dia muito especial. Um dia muito especial para o Trens, para Ilhavo, para Portugal e, por que não dizer, para o mundo. Porque, de facto, este dia assinala algo de extraordinário e ficará, por certo, como um marco para a posteridade. Um trenche em calçada portuguesa, o Sr. Presidente sabe que sempre foi um sonho que eu tinha, uma inspiração legítima quando o criei, porque o trenche nasce realmente como uma obra. Naturalmente, ele é um jogo, mas hoje provou-se que se consegue realmente transformá-lo ou elevá-lo a outro nível e a outra dimensão. O trenche apresentado desta forma, que nós tivemos a oportunidade de testemunhar, realmente ganha uma vida própria e transforma-se num símbolo de identidade nacional, tal e qual, de facto, a calçada portuguesa, durante séculos, tem sido algo de único e inédito em todo o mundo. Curiosamente, existe um jogo de xadrez em calçada portuguesa, mas nem é em Portugal, em solo português, é no Brasil. E não tem, digamos, em termos de diâmetro, por exemplo, realmente esta envergadura, não é, que nós tivemos a oportunidade de ver. Portanto, é algo que nós todos nos devemos orgulhar, de facto. É algo que eu costumo dizer quase em tom de brincadeira, que já não é um cartão de visita da cidade de Ilhavo, mas quase é um cartão de crédito. Porque o Trench, quando verdadeiramente for conhecido à escala planetária, e brevemente isso será algo que iremos concretizar na prática através da versão digital, naturalmente, todos os olhares vão estar realmente direcionados aqui para Ilhavo. E já não vão procurar apenas o nosso país no mapa, mas vão ter que ser mais minuciosos de onde é que existe Ilhavo no mapa. Portanto, vão ter que ir realmente ao ponto de se interessarem e ficarem a conhecer esta terra linda e de pessoas simpáticas e muito profissionais. Agora aproveito para dar os meus parabéns a todos aqueles que tiveram uma intervenção direta e indireta, naturalmente encabeçado pelo seu presidente, mas também todos aqueles, até o homem que esteve lá, não é, a partir pedra. Portanto, todos tiveram um papel muito importante na realização desta obra, que, parecendo que não, era algo que eu realmente tinha, em termos de perspectiva, talvez mais a longo prazo, em termos de concretização, mas a Câmara Municipal de Ilhavo não quis ser, digamos assim, ultrapassada e, portanto, achou por bem realizar esta obra, que a todos os níveis está fantástica. Apenas um pequeno historial do Trench após a criação. Eu costumo dizer que ele nasceu praticamente em berço de ouro. Desde logo porque a revisão técnica da obra foi feita, imagine-se, na Casa Militar. E o primeiro recruta foi logo o chefe da Casa Militar, o Sr. General Carlos Alberto Carvalho dos Reis. É muito curioso este episódio, que quando nós fomos então convocados, através do Museu da Presidência da República, também estava-se realmente, digamos assim, homenagear, ou pelo menos estava-se lá a fazer uma exposição também sobre a Primeira Guerra Mundial, portanto era uma efeméride. E desde logo, quando nós realmente na primeira visita que fizemos à Casa Militar, não estávamos a contar que tivessem logo os três ramos das Forças Armadas representadas. Portanto, uma coisa realmente muito oficial e que logo nos deu a entender que o Trench realmente seria levado muito a sério. Portanto, digamos que o batismo de fogo foi feito ali logo, não é? A frio. E eu recordo-me que Luísa, a minha mulher, até ficou um bocado impressionada, não é, com aquele aparato todo. Logo, e avançando no tempo, o lançamento da versão standard do jogo, que vocês viram ali à entrada, portanto, foi feito no Palácio da Cidadela, portanto, a casa de verão, digamos assim, do Palácio da Presidência da República, com alto patrocínio da Presidência da República. Depois tivemos já por vários eventos em várias câmaras municipais de Portugal, nomeadamente Guimarães, quando da capital europeia do desporto. Tivemos também no CAI, onde, incrível, até se fez uma passagem de modelos, imagine-se, não é? Inspirada, portanto, no próprio design muito atrativo do Trench. Depois tivemos também na Câmara Municipal da Póvoa, exatamente, num evento também relacionado com a Primeira Guerra Mundial, portanto, e que foi com o patrocínio também da Biblioteca Municipal da Póvoa. E mais recentemente tivemos então em Ilhavo, num evento patrocinado pelo Lions Club de Ilhavo, ao qual nós também prestamos então a nossa homenagem, eu e a minha mulher, no sentido que foi fruto, digamos assim, desse conhecimento estreito e dessa relação, a chegada íntima que se criou, este momento realmente inolvidável. Nunca mais me vou esquecer das palavras do Sr. Presidente, quando realmente lhe foi sugerido um trecho em calçada portuguesa. As palavras foram estas, e eu vou dizê-las literalmente: negócio fechado. E o que é certo é que, passado 9 meses, a criança está aí, não é? Nasceu. E, portanto, digamos que vai deixar um legado para a posteridade, sem dúvida nenhuma. O Trench será, eu às vezes olho, por exemplo, para aquele monumento e reconheço o quão mortal eu sou, porque são palavras do Sr. General Loureiro dos Santos, que a certa altura disse: "Oh, Rui, tu és mortal, mas o Trench vai ser imortal", e realmente um dia estarei debaixo da terra e aquele monumento, como outros, estarão à superfície. Portanto, eu não sei se é de rir ou chorar, não é? Mas o que é um facto é que realmente o homem pode morrer, mas a obra continuará de pé. E este apoio da Câmara e, já agora, da Liga dos Combatentes, porque foi com muito prazer que que nós podemos receber aqui, e é um privilégio e uma honra ter o Sr. General Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes, com a qual nós também temos um protocolo, assim como com o Exército. O Sr. General tem um episódio também muito curioso e eu vou deixar para que seja ele a revelar em relação ao Trench, a forma como realmente o conheceu. Foi quase que amor à primeira vista, digamos assim. E, portanto, sem me estender muito, eu espero que todos possam olhar para aquela obra realmente como um monumento, como um memorial, em homenagem realmente a todos aqueles que pereceram num pedaço de terra, nas trincheiras, onde perpetuamente jaz toda a consciência humana. E, portanto, mesmo, porque não, de vez em quando, colocar lá um ramo de flores, em alturas de efeméride, por exemplo, porque não realmente interpretar aquilo como uma obra contemporânea, realmente, para homenagear, então, todos aqueles que deram a sua vida. Eu, às vezes, quando me lembro de criar o Trench, às vezes vinha-me à mente, eu nem sei se era em sonho, um lagar de sangue que realmente nunca iria secar. As peças era como se fossem realmente os mortos, não é? Que jaziam e que foram ceifadas as vidas na flor da sua juventude. Portanto, o Trench tem uma carga simbólica muito forte, muito poderosa. E só aqueles que têm realmente depois a capacidade de se familiarizarem um pouco mais com o seu conceito, com a sua inspiração, é que vão retirar realmente todos estes elementos que fazem dele realmente uma obra para o futuro. Falando em futuro, eu não quis deixar de fazer umas peças de design, digamos assim, peças de autor, para entregar nesta ocasião solene e deixar, digamos assim, de um testemunho level do meu agradecimento e queria realmente que isto se pudesse perpetuar no tempo. Por isso, vou entregar aqui, em forma de troféus, então, umas recordações. Começando para a Câmara então, Municipal de Ilhavo, na pessoa do seu Presidente, Engenheiro Nuno Cassouro. Esta peça, digamos, que transmite, não é, um foco em termos de visão para o futuro. Portanto, o Trench será algo que irá realmente, por tempos milenares, não é, eternizar-se. Portanto, aquela obra irá ser imortalizada. E, portanto, eu queria, então, deixar este reconhecimento ao ser Presidente, e desde já, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao ser Presidente da Liga, lembrei-me, porque acho que dizia um pouco a cara com a caneta, e, portanto, fiz-lhe, digamos assim, um porta-canetas, também com todo o símbolo. Para a Lions, o Clube de Ilhavo, que foi também, então, digamos assim, um dos patrocinadores da realização desta obra, eu queria deixar uma peça original em mármore. Foi uma das primeiras peças de design que representa exatamente o mix dos dois generais, portanto, o General das Brancas e o General das Pretas, e, portanto, eu queria também entregar em mãos. Esta faz parte da coleção particular, mas eu conheci uma rosa que não tem espinhos. E por isso eu recomendo vivamente a trabalhar em amizade com esta rosa e vão ver que é verdade aquilo que eu digo. Muito obrigado. Por isso, viva o Trench, viva Ilhavo e viva Portugal. Viva! Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, Senhor Engenheiro, muitos membros da mesa, Sr. Comandante do Regimento, Sr. Presidente do Núcleo de Aveiro da Liga dos Combatentes, Sr. Presidente da Lions Clube, minhas senhoras, meus senhores caros combatentes, fazem ideia de quanto é uma honra e um sentimento profundo de gratidão a quem representa hoje aqueles que são aqui homenageados. Eu sou Presidente da Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes nasceu imediatamente a seguir a ter terminado a guerra que hoje aqui é invocada. Aqueles cujos nomes estão na parede, uns caídos, outros caídos mais tarde, nunca mais foram esquecidos pela Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes é essa instituição que trouxe até hoje a memória daqueles que se bateram na Grande Guerra. Não fazemos isso de efeméride a efeméride. Aqueles que me antepassaram fizeram-no todos os dias, como nós hoje na Liga dos Combatentes fazemos dia a dia, honrando os mortos, lutando permanentemente para garantir a dignidade dos vivos. Fazem, portanto, ideia de quando me desloco a locais como este, onde os presidentes das câmaras representantes da população local trazem ao de cima os sentimentos que nós, em permanente, defendemos como os grandes valores pelos quais vale a pena lutar, para a promoção da história, da cultura, pela prática da solidariedade. Para nós, Liga dos Combatentes, não são só palavras, porque são ações diárias e permanentes. A propósito, a Sra. Presidente do Lar nos referiu o 11 de novembro. Está aí, dentro de dias. Mais uma vez, a Liga dos Combatentes vai, pelo país inteiro, evocar o armistício, evocar o fim da Grande Guerra, evocar o quase 100 anos da Liga dos Combatentes, como fez sempre. Hoje aqui conjuga-se, portanto, o final de uma exposição e a inauguração do memorial, que são ações de cultura, são ações de cidadania, são ações de espírito de defesa, que, curiosamente, se vive profundamente no Portugal profundo, quando nos deslocamos para esse país fora, nas juntas de freguesia, nos concelhos, nas câmaras, vêm até nós aqueles que têm o verdadeiro sentimento daquilo que é Portugal, inclusivamente a comunicação social, que é capaz de pôr nos jornais aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje, coisa que não sucede ao nível nacional. E ao nível nacional, perdão, somos esquecidos muitas vezes. Ações que temos, gostaríamos de ver como ações que mereciam ser de informação geral do país, são muitas vezes esquecidas, olvidadas, mas isso não faz com que nós deixemos de lutar em permanência. É, portanto, para mim, Presidente da Liga dos Combatentes, uma alegria ser convidado pelo Sr. Presidente para vir à ilha e para o Sr. responsáveis pelo jogo de trens. E desloquei-me de Lisboa aqui, sabendo o que ia encontrar. E quem ia encontrar? E quem ia encontrar, para além das entidades oficiais, era a população, eram combatentes. E eu vim. Quantas exposições destas há pelo país inteiro que eu já estive presente? A Liga dos Combatentes, o ano passado, promoveu 60 exposições sobre a Grande Guerra. Esta é mais uma. Mas é mais uma importante. Se hoje tiveram a oportunidade de ver, eu felicito quem foi responsável por ter feito esta investigação, esta recolha, que não é fácil, e ter a satisfação de olhar e reconhecer algumas fotografias, hoje até atrás de mim, coloridas, que ao tempo nem era possível existirem, porque não havia fotografias coloridas. E eu saber onde é que ela foi colorida e a secretária que a coloriu, e ter a satisfação de ver que, afinal, o rapaz da Liga dos Combatentes que deu e que lhe diz: porquê é que não estás aqui e não te transformas hoje com a tecnologia existente, estas fotografias fluídas, estas fotografias em fotografias vivas, mais vivas hoje do que no passado? Eu venho a esta exposição e tenho a satisfação de ouvir da boca da senhora que expôs, para já os agradecimentos à Liga dos Combatentes, mas ver esta fotografia colorida e eu saber onde foi colorida, a determinação como foi feita, o site onde elas se encontram, com o esforço de trabalho da Liga dos Combatentes, no sentido sempre de conservar a memória, de transmitir ao futuro aquilo que foi o sacrifício de muitos de nós. Eu gostaria de sublinhar, muitos de vós que estáis aqui vestir um fardo das Forças Armadas, nunca no século XX, nem no século XXI, e não vale a pena recuar mais, Portugal invadiu qualquer país. Somos e sempre temos sido Forças Armadas defensivas. Marchamos para a Primeira Grande Guerra, em 14, para cumprir aquilo que então era um conceito internacional, vindo da Conferência de Berlim, que nos dizia: ai, não ocupam, então têm que sair, porque vamos nós. E a partir daí, fomos para as colónias, defender as colónias, porque em termos internacionais era preciso estar lá. E assim foi na Primeira Grande Guerra. Acontece que veio a Segunda Guerra Mundial. Pois é, 50 anos depois, disseram: tem que sair porque isso não é vosso. E saímos. E saímos. Porquê? Porque o conceito internacional era aquele. E acabámos por sair. Nós, vestimos também farda das Forças Armadas, não invadimos nenhum país. Fomos defender as populações de uma agressão e tivemos de estar lá 14 anos, porque não conseguiram politicamente resolver o problema de outra maneira. Somos, portanto, pessoas que servem o país à ordem daqueles que nos governam politicamente. E, portanto, como cidadãos fardados, não temos que ter vergonha nenhuma, antes, pelo contrário, honra de termos feito aquilo que fizemos. Tal como aqueles que hoje vão para Bósnia, Kosovo, Afeganistão, o Iraque, na Somália, em Moçambique ou em Timor, marcham cumprindo uma missão determinada pelo poder político. E perguntam: o poder político está de acordo? E que eles vão para o Iraque? Ou houve discussão entre o poder político? Eles discutam. Os militares cumprem a missão legal e legítima que lhe foi determinada. Na Primeira Grande Guerra, é muito comum dizer-se a tragédia de Lalis. É muito comum dizer-se a tragédia de Naulila, em África e Angola. Mas é preciso termos uma ideia positiva daquilo que são essas tragédias. Fomos para a Grande Guerra, como sabem, e foi explicado, sobre condições terríveis, do ponto de vista político, interno, e do ponto de vista da forma como marchámos e onde nos integraram. A única vez no século XX e XXI combatemos nós próprios, com os nossos generais, não tendo perdido a guerra, foi na guerra colonial ou do ultramar, como queiram chamar. Mas em Lalis fomos integrados no exército inglês, que deu as suas ordens. Combatemos, quando estávamos para ser retirados da frente, deu-se o ataque alemão, nas condições que os senhores sabem, numa proporção infernal, com milhares de bocas de fogo sobre as nossas tropas. Os ingleses recuaram, primeiro que nós. Nós recuámos. Tivemos mortos, tivemos feridos, retirámos, ocupámos novas linhas. Quando o general inglês nos tinha determinado que era ficar numa linha absolutamente indefensável, recuámos, retirámos, mas desfilámos com aqueles que ganharam a Grande Guerra em Paris. Portanto, nós contribuímos para a vitória final. E é preciso também ter estas conclusões e sermos otimistas. Desculpem eu alargar-me um pouco quando falo destas matérias, mas vivo-as todos os dias. E é bom que nós, num período e nos momentos de incerteza que o país vive, que tenhamos o discernimento suficiente, aqueles que foram militares, para saber, normalmente, depois das tempestades, vem a bonança, e nós temos que fazer com que saibamos dominar as tempestades com alguma serenidade, para que não transformemos o país naquilo que eu ouvi hoje dizer ao Sr. Presidente da República, num país ingovernável. Nós não o queremos. Eu não o quero. E julgo que nem da extrema esquerda à extrema direita o querem. Estamos, de facto, em momentos difíceis, mas vamos ultrapassá-los. Não sei como, não tenho responsabilidades nisso. Já tive algumas, quando militar, dei o meu contributo. Hoje estou numa expectativa interessantíssima, mas realmente com uma interrogação muito grande à minha frente, para saber se nós, para saber se eu e a minha geração, que andou na bicha do pão da Segunda Guerra Mundial, que quando foi alferes foi mandado para o ultramar, que ao terminar a guerra do ultramar foi para o PREC, que ao terminar o PREC lhe dizem que está numa crise monumental. A minha geração, a nossa geração, daqueles que eu tenho à minha frente, a maior parte deles sabe que vivemos sempre numa sinusoidal. E, portanto, tínhamos calma, porque Portugal tem história. Já foi hoje aqui dito, e já foi hoje aqui dito, que vai aqui aparecer mais uma exposição dos mil anos de história deste país. E como eu costumo dizer, escrevi num poema, o Camões foi o nosso maior poeta, mas não foi o nosso maior profeta. disse que morreria com a história e que morreria com a pátria. Como ele se enganou. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, sentem certamente a minha satisfação por estar aqui, por ver mais uma vez que a chama viva do portuguesismo e do respeito por aqueles que bateram de armas numa mão para defender o país, uma realidade do Portugal profundo. E isso dá-nos uma força extraordinária. Eu acredito, portanto, no futuro e na perenidade daquilo que os nossos antepassados construíram até hoje. Mesmo depois de termos regressado às fronteiras de Dom Dinis, somos grandes, embora num país geograficamente pequeno. Eu, para terminar, agradeço ao Sr. Presidente da Câmara de Ilhéu a iniciativa que teve, ao Sr. Inventor, inovador do jogo de trens, que, como ele disse, eu o conheci na Cidadela, em Cascais. Olhei para este jogo, que estava exposto na sala de entrada do hotel, e como estive em Macau, pareceu-me que aquilo tinha qualquer coisa de oriental. Mas não consegui identificar. Mas estava com outra pessoa e disse, não sei jogar isto, mas isto tem aqui umas peças. Então, vamos jogar xadrez. E agarrei nas peças e coloquei as peças para jogar xadrez. E joguei xadrez com o trens. Tudo isto passou. Passado uns meses, entrou-me para o gabinete dentro das pessoas com o trens. E eu disse-lhes, eu vi isto já em qualquer lado. Ah, pois está. Mas isto não está uma fortaleza. É o nosso. Bem, vi as regras, estudei, fizemos um protocolo, mas fomos mais longe. Se visitarem hoje o Museu do Combatente, e é um desafio que vos faço, se gostam desta temática, tem um belo museu para visitar. E se forem ao site da Liga dos Combatentes e ao Facebook do Museu do Combatente e da Liga, tem lá tudo expresso. Esse conjunto que estava na Cidadela, e que eu julguei que era uma peça para jogar algo de oriental, está hoje na exposição da Primeira Grande Guerra que temos no Museu do Combatente, conjuntamente com outra exposição da trincheira, e uma simulação da trincheira com várias figuras e cenas da Primeira Grande Guerra. Eu felicito o Sr. Presidente por ter feito também inovação, porque é a primeira vez que eu vejo um monumento homenageando a Grande Guerra com outros traços, outras linhas, evocando um momento terrível da Europa, da humanidade e mesmo de Portugal. Como eu disse o Sr. Presidente há pouco, nós nunca empregamos o termo comemoração da Grande Guerra. Nós fazemos sempre a evocação da história, a evocação do sacrifício, a evocação dos momentos que devemos não esquecer e fazer perdurar no tempo. Desculpem-me por me ter alargado, mas agradeço a vossa atenção e felicito mais uma vez, quer quem fez a exposição, quer quem fez o trenche e o acolhimento que o Sr. Presidente da Câmara concedeu. Muito obrigado. Gostaria de oferecer ao Sr. Presidente um livro que a Liga dos Combatentes publicou, que contém todos os monumentos nacionais relativos à Primeira Grande Guerra e à Guerra do Ultramar, entre os quais se encontra o Monumento de Ilhéu. Muito obrigado. Estava a retribuir apenas com o nosso símbolo, também feito relativamente à homenagem ao centenário da Grande Guerra. Muito obrigado. Bom, parece que enfim, já vai longa este bom momento. Meu caro General Chito Rodrigues, meu caro Governador e Presidente das Alaias, meu caro Comandante do nosso regimento, caro Rui, permita-me tratá-lo desta forma, já somos amigos, meus caros vereadores, Presidente Junta, meus caros combatentes, meus senhores e minhas senhoras, Enfim, eu penso que já tudo foi dito hoje. É um momento sentimental, um momento que só por si esta exposição mexeu com a comunidade e, portanto, é nota efetiva de que recordar a história e recordar o passado é, de facto, uma obrigação de todos que temos e devemos representar, especialmente no momento que nós, como responsáveis políticos e autarcas, devemos ter com a nossa população. E, obviamente, quando a nossa equipa da Câmara Municipal, do nosso Centro de Documentação Documental, que agarrou neste processo, num momento que nos toca a todos, sendo um processo de investigação grande, logicamente, quando me colocaram um problema, logo na primeira, obviamente, que aceitei e reforcei a ideia, porque, de facto, este era, porventura, um momento que todos nós, nesta terra, que é uma terra do mar, uma terra bacalhoeira, mas que, enfim, a história do passado, da Grande Guerra, daquilo que mexeu com todos aqueles nossos que foram os antepassados, por aquilo que a guerra representou, porque, obviamente, a guerra, e falamos sempre na guerra, mas a guerra é uma coisa que não representa coisas boas. Aquilo que a guerra deve representar é que cada vez devemos lutar mais pela paz, porque, efetivamente, a guerra traz censura, traz-nos dificuldades, traz-nos fome, traz-nos racionamento, enfim, traz-nos seguramente dificuldades. E é evidente que o passado da guerra da humanidade, que já tivemos duas grandes guerras, que obviamente o momento de incerteza que o mundo vive, naturalmente que é um momento de incerteza que nos faça cada vez mais pensar naquilo que era a Primeira, que era a Segunda Guerra, a humanidade passou. E acho que isso tem que ser hoje uma força promotora da paz que temos que todos nós, países, promover essa mesma paz. E, portanto, logicamente que nessa ambiência, esta exposição que hoje formalmente encerra, que está aqui desde o dia 6 de Abril, no nosso feriado municipal deste ano, e que associamos a esta exposição, pela ligação que tem, o memorial que foi inaugurado também no nosso Jardim Henriqueta Maia, que representa um marco daquilo que esta humanidade teve no passado. E, portanto, quando o Rui, há uns meses atrás, me colocou o problema, de facto, associá-lo a esta exposição, em que, como ele disse há pouco, eu disse negócio fechado, e obviamente fica mais uma peça no nosso espaço. E, portanto, estes momentos que os combatentes e quem andou de facto nas nossas, se é que se pode chamar, ex-províncias, e que nos marcaram a todos, é evidente que eu também andei na tropa, seguramente numa tropa, como nós costumávamos dizer, diferente. Quando cheguei a ir para a tropa, já tinha sido 25 de Abril, porque obviamente fui daqueles que adiei sucessivamente o meu serviço militar e, portanto, quando fui, já era um rapaz com os cabelos brancos e, portanto, seguramente já tinha tido a felicidade de não ir para a verdadeira guerra. Mas, enfim, foram outros tempos. O importante hoje é que a história é outra e, portanto, aquilo que estamos a fazer hoje é a história do futuro. E eu acho que isso, sendo importante, este recordar e homenagear os nossos ilhavenses, os que foram, os que lutaram, seguramente aquilo que fazemos hoje há de ser a história do futuro. E a história do futuro hoje que fazemos é bem diferente, que é a história de representar o nosso momento de desenvolvimento social, cultural, da nossa qualidade de vida, é representar aquilo que economicamente possamos dar aos nossos munícipes, e isso é a força, no fundo, que temos hoje, lembrando a história, seguramente, para que amanhã, a história que estamos a fazer, ou os momentos de hoje, que seja a história, como eu disse, do futuro. E, portanto, o que é importante hoje é que a nossa educação, o nosso Museu Marítimo, o nosso aquário, o nosso futuro que está a finalizar do Museu da Vista Alegre, que representa, de facto, a história, de uma outra história numa história mais positiva, mais desenvolvida daquilo que é capaz de dar ao cidadão, às nossas famílias, e isso é efetivamente hoje uma mais-valia. Assim como é fazermos histórias, o Ecomar, que vai ser também uma peça importante do nosso município, que obviamente que quem nos visitar, quem hoje vem à ilha, seguramente vai ter que visitar o nosso Museu Marítimo, o nosso aquário, o nosso navio, o Museu Santo André, que representa muito, a nossa faina maior, vai ter a nossa Vista Alegre, o nosso museu, vai ter o Ecomar, seguramente vai associar o nosso memorial, porque obviamente também é uma peça única, e é estes momentos hoje que temos, que são momentos pela positiva. E acho que hoje a comunidade como um todo deve, de uma maneira geral, vivê-la forte, num momento particularmente difícil do mundo, um mundo globalizado, um mundo concorrencial, e que obviamente vivemos numa Europa, uma velha Europa, que não tem sido capaz de se adaptar aos momentos de desenvolvimento e de adaptação àquela qualidade de vida e desenvolvimento económico que todos nós necessitamos. E o país, como dizia o nosso general há pouco, que vive de facto uma incerteza política, uma incerteza que obviamente nos preocupa a todos, porque todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Independentemente se votámos de uma maneira ou votámos de outra, seguramente votámos com a nossa consciência, mas com esse resultado temos que ser responsáveis por ela. E, portanto, todos ansiamos é que este país se deixe efetivamente governar, para bem que este desenvolvimento que eu dizia há pouco, o desenvolvimento que o município de Ilha tem, seja transversal num país que geograficamente é, de facto, pequeno no contexto mundial, mas que ele, pela sua história, tem que representar muito. E, portanto, meus caros amigos, nós, os bons momentos do passado, que sejam para recordar, para prepararmos melhor o nosso presente e o nosso futuro, para que o nosso futuro nos diga que, efetivamente, a história que fizemos hoje não foi uma história de guerra, mas foi, efetivamente, uma história de desenvolvimento. E é esse trabalho que nós, na Câmara Municipal, num município pequeno, mas um município, de facto, com uma vida, com uma atividade que está nos primeiro patamar dos municípios portugueses, e que, obviamente, que nós, aqui ilhavenses, queremos e desejamos continuar. E, portanto, quero agradecer ao Rui pela disponibilidade, por aquilo que teve, ou pelo menos que acreditou um pouco em nós. Quero agradecer muito à nossa equipa do Centro de Documentação do município de Ilha. Quero agradecer muito às pessoas que nos ajudaram a que esta exposição fosse uma realidade, à Liga, a todos, e obviamente ao Sr. General por se disponibilizar de estar cá hoje connosco, neste encerramento desta exposição e na inauguração do memorial, que ficará, enfim, como dizia o Rui, em cima da terra, para que os de hoje e os da amanhã a verifiquem. Portanto, meus caros amigos, um bem-ajam a todos, tenham uma continuação de uma boa noite, um bom fim de semana, e muito obrigado por nos visitarem e por estarem presentes nesta sessão. Até à próxima. Muito obrigado. Eu aproveito só porque, obviamente, não temos armas, não temos utensílios de guerra, e obviamente queria dar aqui só uma peça que representa muito da nossa economia, que representa muito daquilo que é a nossa história também, uma história de vida, uma história de enriquecimento do nosso município, que é uma peça que naturalmente irá abrir, mas que nos é muito fiel àquilo que é o desenvolvimento do nosso município. Parabéns, mais uma vez. se me der consentimento. Está aqui só um CD. Exatamente, já está. Encerramento da exposição, um minuto de silêncio, como vamos acabar. Ok. Pode ser? Pode. É melhor do que eu. Pode. Olha, eu já agora, meus senhores, só para terminar, e porque obviamente estamos num momento que estamos a homenagear os combatentes e os mortos ilhabenses da Grande Guerra, neste momento de encerrarmos esta situação, pedia um minuto de silêncio e homenagem a todos aqueles que, enfim, morreram neste combate. Obrigado. Muito obrigado.